Linha mantendo a pista no zero, correção 6213. Apenas próximo ao farol da Barra, o hotel Romeu Golfo, mantendo 500 pés. Chame 6356, completa a aproximação, chame a torre em 198, decimal 95. Contato radar na decolagem. Suba para nível 080 e a saída Arbor. 8735. Sado, Kinegal no 093, Kinegal padrão. Continua a aproximação, aguarde transição de pouso. Eu tenho um Airbus da companhia alinhado com o pistão 0, presta início de rolagem, senhor. Sim, confirme o estimado para retorno a Salvador. A gente tem como informar o tempo total de voo? Já. Ocean Air 6213, autorizado a decolar da pista no zero, vento de 1 no 0 graus com 1 no 3 nós. Tá, Índia Alfa, tráfego na posição de 9 horas, mantendo 1.507 rumo nordeste, sem contato com o controle. Confirme sim, Flero, já está ciente. Ciente, o Torre Salvador já ciente, eu chamei o término, Fox Papa Oscar. Informação, Flero. 02230, sendo identificação dessa via, chega da mão para nível 050. Bem, pressionou o agente, o 2230, autorizado a ser via até o 050, 2230. Lulu Romeu Lima está na escuta do controle. Chanel 6213, decolado a zona 6, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, chame bom voo. 208, graças, boa tarde, 6213. Boa tarde. Controle Salvador, cordial, boa tarde, Chanel 6213. Chanel 6213, contato radar decolagem, sobre a via da El para a nível 360. El 360, solicito dispositivo da presente Barra Lido 6213. Autorizado está presente Leda, o Xanem 6213. Autorizado Leda, muito obrigado, 6213. Papapapá, Lima, papá mais, precisa. Gente, o Lima Papa Mike ainda sem contato radar, confirma a altitude, está mantendo 506. Gente, informa o tráfego do hotel Romeu Golfo, mantendo 506 no farol da Barra, reporte quando visual com o mesmo. A, prossegue para Salvador ou sobrevoa no circuito? Ocean Air 6356 no solo 18, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo frequência 121, decimal 1. 0, necessita de via esquerda para liberar a formação. Progetox, mas é a pessoa ideal para liberar a formação, é autorizado? Autorizado a Progetox, passarei 2230. Obrigado, 2230. Papai Mike, com sua posição. O Guardião 05 e se aproximando do farol da Barra, o Lima, Papai Mike, o Robson 44, mantendo 510, prosseguindo para Salvador. Gente, o Lima Papa Mike, confirma o transplante acionado? Lima Papa Mike, está acionado 0146, confirma? Meu Golf, confirma o transplante acionado? Lima Papa Mike... Traque o transponder para 0222, informo que o Hotel Romeu Golf já está acionado 0146. Gente, reporte para o assunto. Prossiga. Oscar Delta Uniforme, prossiga. Para Salvador, o Lima Papa Mike. Cadê o seu informe? Por gentileza, escute o ATIS 127 decimal 75 e chame para cópia o solo 121 decimal 1, senhor. Copiado, Oscar. Obrigado, bom dia. Diga, Hotel Romeu Golf. Gente, é autorizado o cruzamento para Enrimar entre Duna e Simbra, sem contato radar no momento. Patango, Vitorinho de Juliette, prossiga. Confirme POV. Gente, mantenha assim condições visuais, ajuste em Salvador na 013. Prossiga na PRO de Paripe. Reporte visual com Paripe. 2230, desça para 4.000 pés, ajuste 10113. 4.000 pés, ajuste padrão 9013-2230. 6213, chame em Recife, 28.35, alterno 25.1. 2342. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, o vento de 1.00 graus com 1.5 nós, que é negar padrão. Obrigado, né, do colar. PGL fica a seu critério, não tem como autorizar esse procedimento e reporte retornando para Salvador. Do CR de Alfa. CR de Alfa, prossiga na proa de Ceasa, que é tanto a área proibida de Aratu. Proa de Ceasa, CR de Alfa. Controle o Força 8735, aqui mantém o 080. Quente. Gostaria do 2230, autorizado descida para 2510, autorizado procedimento da nave, reporte passando ferramenta 366. Gente, vai reportando 366, autorizado 2500 pés, autorizado a Renato 2230. Bomba 12, degolado aos 27. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, chame bom voo. Controle Salvador, 208, até mais. Controle Salvador, rumba 12. Bomba 12, prossiga. Cumprindo a saída Borba, transição Proti, decolando na 10, o 12. Bomba 12, contato radar decolagem, tudo para nível 110 via saída Borba. Subindo a 110 via Borba. Pá, Lima Mike Fox, prossiga. Fox, mantenha-se em condições visuais, canal 0162, ano 1506, ajuste na 013. Firma. Controle, Hotel Romeo Golf feito o cruzamento e já avisou com a RIMAR. Gente, Hotel Romeo Golf, para pouso na RIMAR, chame a torre 118.95. Chamar a torre 118.95, Golf. Controle, aquele casal, está passando o esquerdo Golf. Aguarde, Serra Índia Alfa, está visual com a pistola 7. Afirmativo. Gente. Informo apenas um tráfego mantendo 700 pés na proa da RIMAR. Mantenha o setor de Ceasa e chame a torre em 118.95. 18.95, mantenha o setor de Ceasa. Whisky Kilo Zulu, prossiga. Regressa de Cairinhos para Salvador. Com 0162 acionado, 062 é bom. Guarda Safari 2230, chame a torre em 119, decimal 95. 1895, bom dia. Petrinha Juliette, foi na Pro Ceasa, mantém 1506, está na área proibida de Aratu. Esquilo Zulu, mantém assim condições visuais, 1506, reporte para Y. Poderia confirmar o POB? Meia dúzia. Já. Controle, essa é mais, já livrou o TGM contra o B, está através do Pituaçu. A gente mantém o setor de Pituaçu com as coordenações junto à torre. Pouso passarelo 2230. N13, continua a aproximação, 2230. Papa Mike, na minha torre frequência 118, decimal 95. Vitor Índia Juliette, solicito que no Ceasa, inicio 360, mantendo 1510 para sequenciamento pela pista 90, 17. Autorizado, pouso na pista 10, 2230, está baixado de trabalho, obrigado. 9954, decolado aos 32. Chame agora o controle Salvador. Em 1120, decimal 8, bom voo. 308, bom dia. Papapá Sierra Índia Alfa, autorizado final da pista 17, observando somente um Robson 44, se aproximando para a Enrimar, aproximadamente a 2 milhas na final da pista 17, senhor. Chame quando visual com tráfego, Sierra Índia Alfa. Já em Alfa requer pouso na pista 10, é isso? Afirmativo, uma base pela esquerda. Gente, base pela esquerda autorizado da pista 10, número 2 para pouso naquela pista. Chame de base para final da pista 10, trem baixo travado, Sierra em Alfa. Mil perdões, não copiei. Lima, Papa Mike, mantenha a esfera no farol de Itapuã aguardando instruções, senhor. Ciente, intenções, parte 4, direito. Condições de ingressar no circuito de tráfego da pista 17 pela esquerda, senhor. Positivo, pouso na cabeceira 35, se autorizado. Gente, então por gentileza, aproxime a pista 35 para fazer pouso pairado na cabeceira 35, senhor. Chame curta final, pista 35, Lima, Papa Mike. Curta final 35, mais. Alfa, Sierra Índia Alfa, autorizado prosseguir, chame cruzando, correção. Chame ingressando final da pista no 0, Sierra Índia Alfa. 10, Sierra Índia Alfa. Quando o Lima Mike Fox, quando for decolar de Serra Whisky Delta para Lima, troca o transponder para 0172, já tem outra aeronave com o mesmo transponder, dá para sentir frequência livre. Passaria no 2230 no solo 34, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo frequência 121, decimal 1. 21, obrigado. Ponte Paradão no 0 azul 4463. Azul 4463, mantém o ponto de espera da pista no zero, senhor. Afirmo, mantém ponto de espera azul 4463. Espera na posição Ceasa, prossiga com a torre na frequência 118, decimal 95. Graus com 5 nós, que nem dá padrão. Padrão, mais. Papapapa Sierra Índia Alfa, cheque trem, pouso autorizado na pista 10. O vento de 1 no 00 graus com 1 no 6 12 de nós. Tibaxada e travado, CRJ Alfa, autorizado, pistola 0. Gente, CRJ Alfa, confirmo somente, um Alfa Serra 50 da Polícia Militar efetuando pouso na cabeceira auxiliar 35, efetuando a pouso pairado, não interfere com sua aproximação, CRJ Alfa. CRJ Alfa. Peter India Juliet, autorizado, ingresso final da pista 17, desça para mil pés, chame passando a vertical da Enrimar. Ingresso final no pé, chame passando a vertical da Enrimar, autorizado, descer para mil pés, Juliet. Mil pés, autorizado, Peter India Juliet, chame Enrimar. Mil pés, Juliet. Papapá Mike, confirme, solo controlado, senhor. Parado, 35. Para 35, considere no seu solo 35, autorizado táxi abaixo de altitude até o pátio do Graer, chame levando a pista, senhor. Estilo Zulu, reporte o Vitor Índio Juliette, agora levando a CEASA, proa da CEASA, senhor. Chame na CEASA para autorização do final da pista no 7. Seu Zulu, proa do CEASA. Azul 4463, autorizado alinhar e manter na pista no 0. Alinha e mantém, na 1-0, azul 4463. Alfa Papa Delta está prosseguindo para Salvador, confirme. Alfa Papa Rende Alfa no solo 36, libera a pista próxima e intersecção à direita, taxiway Delta, chame solo 121, decimal 1. Copiado Lima, Papa Mike, autorizado a parte 4, fechame ligando a pista. Copiado Mike, a estacionar, frequência livre, bom descanso. Papa Tango Victor, India Juliet, pouso autorizado na pista 17. O vento agora de 1-0-0 graus, 1-4 nós, carregar padrão. Pouso no 7, autorizado, Victor Juliet. Azul 4463, autorizado a decolar da pista no 0, vento 1-1-0 graus, 1-3 nós. Livre decolagem, azul 4463. Romeu Golf, não pode dar descida. Papá Romeu Golf, está para 050, confirme o procedimento que irá realizar. Romeu Golf, confirme o procedimento que irá realizar. RNAV da 10, direto do TAP, após 366. Gente, após o TAP 366, reautorizado. Descida para 2.500 pés com ajuste 1-0-1-3, autorizado o procedimento RNAV. Para 2.500. Azul 4463, decola 38, controle Salvador 120. 208, 4463, até a próxima. 2685, 2545, voo 99548. Controle 4463, decola Coral, bom dia, boa tarde. Azul 4463, boa tarde, controle do radar decolagem, sua via saída Coral para nível de voo 90. Sobe via para o nível 180, azul 4463. Alfa, Papa Delta, prossiga. Solo aos 39, livre a primeira esquerda na Quebec, aguardando para prosseguir, confirmando o 44. Vitorinha Juliette, tem condições de agilizar, fazer o backtrack para o Pátio 4? Então agilize até o Pátio 4, né? 224, eu sei que condições visuais para 1.500 pés via corredores em forma Paris. Alfa Papa Delta, a ideal para a posição Paris, está presente a 070. Passou em Rimal, Esquilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, pista livre, pouso autorizado, ventona 00 graus, 149, pista 17. Baixa travada, 17, livre pouso, Kilo Zulu. Informação e alerta, vai chamar Recife 12685, alterna 125, decimal 45. 2067, próxima ponta de espera, dono zero, tá pronto. Gol 2067, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 100 graus, 149. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, gol 2067. Mantenha o ponto de espera da Papá, Charlie Papá no Vender, aguardando a autorização. Tipo, o hotel de alto, prossiga. Você falou de Serra Índia Coíndia, destino é Serra Índia Coíndia, que eu recebi sua mão 324, mas não comprou a memória. Está um rodão 44, já obtive. Bateiro 15, PLGR. Ciente, reporte iniciando sobrevoo no farol da Barra, Vitor Hotel Delta. Com o Romeu, Romeu Golf, complete aproximação, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Vamos sem graça. Papá, papá, Charlie, papá, November, autorizado o cruzamento da pista 1735, Quebec, Mike, Lima, na Lima, chame solo 12111. Corre o ataque. Romeu, Romeu Golf, passou 3 na minha. Romeu, Romeu Golf, reporte Serra Vitor 372, KNH 1013. Gol 2067, decola os 43, controle Salvador 1208. 208, boa tarde, gol 2067. Bom voo. Confirme quem chamou a torre. Serra Zulu Eco, acione e chame para decolagem. Oi, o Romeu Golf, você passar os 372? Ela pega acelamento, você fala para 17. Romeu, Romeu Golf, confirme, cancela o plano de instrumentos agora. Passando 372 agora, só põe cancelamento, circulará para 17, normalizado. Gente, Romeu, Romeu Golf, plano de instrumento cancelado agora, zona 444. Autorizado curva à esquerda, reporte base pela direita da pista 17. Aqui, ó, passaremos a base da 17, pela direita. Serra Zulu Eco, aguarde para decolagem. Serra Zulu Eco informa agora um Alfa Charlie 90 ingressando na final da 17. Controle Salvador, o gol 2067 solicita. Prossiga. Solicita uma ótima para evitar formações, gol 2067. Ótima é a área do centro Recife, confirme a proa que irá fazer o desvio por quantas milhas? Tá rápido, meu amor. Desde o 2017. Sim. Serra Zulu Eco, decolagem de Enrima por conta e risco, vento em Salvador, 1-1-0 graus, 1-3 nós, reporte fora do sol. Voo 2067, após desvio, está autorizada para hoje por base. Pode ir para o BAVE, voo 2067. Está presente voando para o BAVE, voo 2067. Entendi. Reporte após o cruzamento, Serra do Lué. Considere fora do solo os 4.000. Autorizado o cruzamento 1-0, reportará após o cruzamento do Serra do Lué. Meu Romeu Golf Solos 4.6, confirme o pátio. Sim, pátio 5, na escuta. É o Delta, informo que próximo ao farol da barra tem o tráfego do Guardião 05, mantendo 510. Sim, chegando no visual, para o Guardião 05. Serra Zulu Eco, aguarde transferência. Guarda nessa. Confirme na aeronave que chamou no sol. Papapá, Charlie Papa November, autorizado a linha de decolar pistão 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3-9. Serra Zulu Eco, chame controle 1-208. 208, Eco. Hotel Romeu Golf, prossiga. Romeu Golf, decolagem por conta e risco do comandante, reporte fora do solo, vento 1-1-0 graus, 1-3, nós não atrapa, agora reportar no setor. Camará fora do solo, hotel Romeu Golf. Controle, é o Papa Romeu Sierra Azul. Papa Romeu Sierra Azul, eco, mantenha-se em condições visuais, direto destino, reporte 2-0 milhas, afastado do solo. Afastará 2-0 milhas, eco. Fora do solo, pro sul, já avisado com o campo. Hotel Romeu Golf, autorizado o cruzamento da final da pista 1-0, considere fora do solo os 4-9 e reporte ao após o cruzamento. Reportando após o cruzamento 1-0, Hotel Romeu Golf. Serra Zulu Eco, confirma que está voando na proa do destino? Estou mantendo proa via litoral, 507. Está então reporte o farol da barra. Reportar a farol da barra, é. Charlie Papa, November, decolou 50, controle Salvador, 208. 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, papá, papá, Charlie, papá, novembro, decolou na sua escuta. Papá, papá, Charlie, papá, novembro, contato radar na decolagem, sua via saída da El para nível 400. Via da El para o 400, Charlie, papá, novembro. Terra Zulu Eco, informo no fora da barra, tráfego do Guardião 05, mantendo 510, e o tráfego do Vitor até o Delta, também mantendo 510, parte de coordenação com os mesmos. Ah, sim, que o Terra Zulu Eco vai mandar coordenação. Azul 4463, serviço radar encerrado, 59 milhas sudoeste do VR Salvador. Chame Ilhéus na frequência 120.1. Muito obrigado, até a próxima. 4463 Azul. Controle, Papai Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, mantenha-se em condições visuais, 500 pés de aporte iniciando sobrevoo. Botará na barra, sobrevoo, Hotel Romeu Golf. 12067, chame Recife em 128.35, alterna 125.1. 12835.351, ou 2067, bom dia. Bom dia. Alfa Papá Delta, informe quando visual com a pista no 7. Tomará quando visual com a pista no 7, Alfa Papá Delta. Confirme, já está visual? Ainda não, cara. Sim. Controle o Charlie Papá November, pode ir para o Aleda? Autorizado. É. Alfa Papa Delta, chame a torre para pouso na pista 97, frequência 118.95. Frequência 118.95, Alfa Papa Delta. Oi, Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Alfa Papa Delta. Papa Romeu, Alfa Papa Delta, autorizado ingresso na final da 17, reporte vertical de irmão, QNH1013. QNH1013. Autorizaria voar Motiva, certa? Motiva era do Centro Recife, posso autorizar até Leda. Ah, positivo, Terra Azul, é confirme o estimado para pouso. Estimado para pouso, mas... Gente, da presente já tem frequência livre para coordenação com os tráfegos no, na área do circuito. Rapaz, rapaz, Charlie, Fox, Fox, acione, chame, tá? Delta, final 17. Alfa Papa Delta, pouso autorizado pista 17, vento 100 graus, 149, confirme o pátio após o pouso. Papa, ingresso pela Romeu. voo 2067. Então, meu Golf em coordenação com os tráficos próximos do Foro da Bar. Chame para regresso a Serra Novembro e Serra Novembro. Tango Sierra, Tango Kilo, prossigo. Sierra, Tango Kilo, acione e chame táxi. Sou em Salvador, boa tarde, TAN 3437, ponto de espera pronto. Mantenha o ponto de espera, TAN 3437. Mantém. Então, Golf, cadê o uniforme, torre? Autorizado o táxi, chame na Oscar, Oscar Delta. Alfa Papa Delta, solo 57, autorizado backtrack, bata na escuta. Tran 3437, autorizada a linha de decolar pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3-9. A linha de decolar 3437. Para o táxi, California Fox Fox, 10 a bordo, 35 alternando o 35-1251. Afirmativo. Obrigado, presidente. Papapá, Lima, Papa Mike, Torre. Gente, Lima, Papa Mike, acione chame taca. Fox para ingresso da pistão no centro. Charlie Fox Fox, autorizado ingresso pista 1-7, reporte alinhado e pronto. Contra 97 alinhado e pronto, Fox Fox. Papá, papá, Lima, Lima Fox, achando Samitax. Fox Fox, gente, reporte a linha de pronto, Charlie Fox Fox. Desgol Visuosa, 500 pés, última de Salvador no 03, e como na chama propôs encerrar em dia com India. Manda é Papa Papa Lima, Mike Fox. Correto? Oscar Delta uniforme ciente, mantenha o ponto de espera da Oscar. TAN 3437 decola 00, controle Salvador 1208. 1208, bom trabalho, 3437. Salvador, Salve via Água, para o 360. Salve via Água, o 360. Para o norte, vento 110 graus, 149, reporte fora do sol. Para o solo, na proa da Ceasa, Lima Papamite. Lima Papamite, controle 1208, decolou 01. Acima controle, gráfico, bom TV. Salvador, Lima Papamite, para o Licia, na proa da Ceasa. Papapa, Lima Papamite, para o Licia. Decolou de Salvador para o Licia, senhor, está 510, já próximo à terra sanitária. Fez visual, chama na final para o pouso. Chama na final, Mike. Vamos traço do Lima, Mike Fox, também para com destino ao LC. Graças, controle, vai ficar assim até o Lima, Mike Fox. Lima, Mike Fox. Pessoal, Lima Papamite, acabou de decolar, pessoal. Tá certo, tá forçado, tá certo, já tá visual pra pós o Lima Mike Fox. Ok. Para transferências das comunicações. Pessoal, Mike, precisando chegar a Bonf, vai na proa de Bonf, chame de ADC. Charlie Fox Fox, autorizado a decolar de pista 17, vento 120 graus, 149. E o Mike Fox? Faz curta, já tá na curta final. Frequência livre. Colar pista. Corrijo a Lima, sem pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-4. Frequência livre para coordenar com o mesmo. Graças, controle, bom serviço. Ele mais que se mantém o 040. E 1208. 1208, passou as boas. Salvador, papapá, Charlie Fox Fox, passa a sexta. Charlie Fox Fox, contato, radar decolagem, fui mantenho 370, é da Borba. Borba, subindo para 370, Charlie Fox Fox. Interroga a possibilidade de voar na proa de Froti, Charlie Fox Fox. Posso manter a Borba? Mantendo Borba, Charlie Fox Fox. Na Fox, autorizado o táxi, reposta ponto de espera da Papá. Salvador, boa, gol no 867. Pode esperar no 0 ponto. Mantém o ponto de espera, gol no 867. Mantém, pode esperar, 867. Confirme. Está 3-2 no meio, autorizado a decolagem, vento 1-1-0 graus, 1-2. Pode cadê o seu uniforme, decola o 05 na proa de farol de Itapuã, controle 1-2-0-8. Senhor de Itapuã, 1208, Oscar Delta Sport. Voo 1867, a Lima tem pistão na zero. A Lima tem no zero, voo 1867. Papa Tango, Serra Tango Kilo, autorizado ingresso pistão na 7, reposta alinhada e pronto. Litoral Sul Salvador, chame o Travessa para o Barra. 1510, chama lá no Travessa para o Barra, Oscar Delta Contato radar da decolagem, submantendo 370, é da Borba. 370, sai da Borba. Yeah. 37, chame o centro Recife em 288, alterno 260. 288, 1260, 3467. Metro 15, identificação, desse motel 050, chegada a mão. Pode sair de mão. 3,66. Quando possível, ser estimado para a conquista. Aos 10 da próxima, o cadê o uniforme? 1610, correto? Correto. 1610, ser estimado em conquista, correto? Afirmo no 1610. Cadê o uniforme? Lima Lima Fox, está autorizado ingresso pistão na 7, reporte a linha de pronto. Voo 1867, autorizado decolagem, vento 120 graus, 149. Livre decolagem, voo 1867 no zero. Serra Tango Kilo, decolou 09, controle Salvador 1208. 208, boa. 09. Beleza no meio? Mantenha. Mantenha a máxima velocidade na subida de 250 nós até a nova orientação no controle. 250, 3 no meio. Salvador, uma boa, vou passar aqui em Serra Tranquilo da El. Passamos Serra Tranquilo. Quatro radar da colagem, prossiga conforme autorizado. Mantenha 360. Quase mantém 360, certo? Salvador, 1255, 210, 1160. 1255, acima de identificação, desse mantém o nível de voo 060, chegada bom. 060, chegada bom, 1255. 0, controle Salvador, 1208, bom. 308, pá. Controle Salvador, voa gol no 867, passa mil pés. 360, mais bom, não? 867, contato radar na decolagem, suba via Arburão, número 360. Via 360, no 867. Lima, Lima Fox, autorizado a decolagem pista 1-7, vento 120 graus, 1-5 nós. Uniforme, tudo atravessado da Bahia dos Santos, subindo ao 065, agora de voar direto com o Conquista. Dois caixa prego, subindo para o 065, acelerando os voos. PSV azul alto, subindo ao 065. Acelerando o uniforme, agora de para voar direto. Matheus, já vamos para o caixa prego, está abandonando o 1500, 065, acelerando os voos. Fox, voa direto para o ti. Direto para aqui, Fox. Lima Lima Fox decolou 1-2 na proa do farol de Itapuã, controle 1-2-0. 128, grato, Lima Lima Fox. Na direita, proa 2-1-0, limite será radial 2-8-0, Salvador. A prossiga na chegada, conforme anteriormente autorizado, descendo para o 040 e... Fala quando tiver condição de curvar à direita. Controle o Papatango Lima Lima Fox da Cosmo. Na Fox, 1500 pés, litoral sul de Salvador, chamando farol da barra. 1500 pés, chamando farol da barra. O Lima Fox voltando, é possível atender para 4500 apoio direto? E Cairo Lourenço, nós temos que fazer a 3 de Lima Fox. Somente 2.500 direto, Cairo. 2.500 aguardando 4.500 do Lima Lima Fox, obrigado. Cali Fox, Fox, chame Recife em 2.085, alterna 2.545. 2.85, não 2. Secundária, por favor. 2.545. 2.545, secundária. Bravo Índio, aguarde um instante para o acionamento. Quem é que está livre? Aí, que torre. Acione chame táxi Alfa Fox Mike, confirmando que está no BAT 5. Recife.